vermelho dos faróis. Ando em corda bamba pra te ver. No seu beijo eu viro fera. Ou o frágil beija a flor. Eu desço das montanhas, feito pedras, pra ganhar o seu amor. Mas se eu te perder, cobre de mim, vou me transformar num ser qualquer. Porque aprendi a amar você e não sei amar outra mulher. Pobre de mim, vou me transformar num ser qualquer. Porque aprendi a amar você e não sei amar.